Beleza, gente? A gente hoje, é claro! Chegando mais uma festa maravilhosa demais! Uma salva de palmas aí, a Palmeirinha! Uma salva de palmas ao Bebelossaldi! Uma salva de palmas aí ao Marucinho Malcriado! Valeu, Rômulo Ribeiro! E hoje, é claro, a gente no aniversário duplo! E vai ser o seguinte: eu vou apresentar os meus DJs, garoto! Alô, Marquinhos! Como é que tá o negócio, Marquinhos? Dali, Marquinhos! E só lembrando que meu parceiro DJ Marquinhos e DJ Riquelme Super faz parte agora da empresa Fantástico Liberal Prime. Então! Fantástico Liberal Prime. Solta o som, garoto! Agora você tá sintonizado. Chegamos! Seu sonora do Pará. Chega mais, Riquelme! Tudo no escurinho, minha produção! Tudo no escurinho! Só que acredite em Deus, levanta a mãozinha em cima! Só que acredite em Deus, levanta a mãozinha em cima! E dá uma salva de palmas aí pra Jesus! Ok? Porque ele merece! E com toda humildade e simplicidade, nós só trabalhamos sempre em nome deles! Segundamente a vocês! Muito obrigado a todos que completaram e não superlotaram aqui o Câmara Terra Firme! E claro, quero agradecer o nosso DJ Carlinhos! O nosso castelo também, o nosso patrão. Bora pra cima! Obrigado, meu Deus! E doida! E doida! E doida, cara! Obrigado, minha família Liberal Prime, estamos juntos! Está de volta! Comprou uma moto, fica parecendo! A minha fantástica também estou morando ali comigo! Vai pra cima! Os irmãos agora, Marquinhos Mix e Gabi, são Liberal Prime! Mensagem, DJ Bené Marques. Libera, Marquinhos! E bora, vai pra cima! E doida! 3, 2, 1, agora! Levanta a mãozinha em cima, só que acredita em Deus, mãozinha em cima, mãozinha em cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, vai começar! Alô, Terra Firme! Everybody's going to the park. Agora meu blaster! E doida, caralho! E doida si! E doida si! Vai pra cima, Marquinho! O meu parceiro DJ Giovanni, tudo bem? Bora, Giovanni! Bora, viado do campo da PF! E como? Everybody's going to the party, have a real good time. O pastor Giovanni Mototaxi também tá comigo! O Bora Giovanni! O meu patrocinador Java! O Bora Java! Tá comigo! Eu apresento a vocês o Fantástico Liberal Prime! No bairro do Marco! Vai, Marquinhos! E ela me chamou e falou que gostou! Riquel! Mais de novo! E fala o Riquel! Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela ficou e gostou, ficou e gostou. Tá frenético o bagulho no seu hotel, velho! E ela ficou e gostou. Parceiro Hugo Lima! Gostou. Bora, Hugo! E vai pra cima, moleque, você tá no liberal! E gostou. Passando no Fabrício Melgado! E bora, Fabrício! Eu te amo! Ela sentou e gostou! Parceiro Lucas da produção também tá comigo. E fala, Luquinha, fala, irmãozinho. Se cadar o olhar. Vocês. O melhor baile do Índio. As debochadas. Equipe sem vergonha também. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra... Os amigos do Cabo da Maurício também tá comigo. Cantado. Vai pra cima, vocês estão juntos, velho. Fininho, cabelinho na régua, deixa pra mim. Eu pra ela, falei assim. Vem com o Rick Alves, super. Senta, senta, vai, mulher. Senta, senta, vai, mulher. Senta, senta. Se prepare, toma, vai. Ela é pura perfeição, ainda é de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades. E você, mina? Você não sabe o que ela faz. O que que tu faz com o Rick Alves? Faz um chupiquete, porra louca no BR. Ai, louca, chacoalha a bunda. Se liga! O bora, meu Nicolau Blaster! O bora, meu Blaster, vai pra cima, garoto! Vem com a boca, vem. Faz um chupicate, boca louca. Pro menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. As musas do Alisson também tá comigo. Vai pra cima! Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Você não sabe o que ela faz. Dia 15! Vai ter um passeio aí da Legião Popular! Vai pra cima! O nosso irmãozinho Cleve da TF também tá com a gente. Um abraço, parceiro, assim que é o insumo. Os mogriados da TF. O Jequinho, o parceiro fluvial do Legião Popular, tá comigo. Papo reto. Já te falei que eu não curto a do... Se tá com o Marquinhos, tá com o Riquelme. Tô contigo, é compromisso. É compromisso sério, Japa. Não vai na pilha dessa minas. Foda a vinheta do Japa aí, Marquinhos. Não querem ver você sorrir. Se tá comigo, Japa mina, fica Santos, de boa. Patrocinador do Liberal Prime. Tanto sabe que você tem moral. A visão que eu já te falei legal. Relasca tudo, senta no meu... Pra ter a fim me cantar! Não deixa! Não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira. Olho não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fural. Aí Marquinhos Riquelme, fala assim! E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Parabéns, já falamos isso. Parabéns, Leandro. Tamo junto. Sucessos. Muita paz, saúde, felicidades. E vai pra cima. Garoto. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi Rick Alves. Jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar. O Bora Luquinha registra tudo como é que tá o campo da TF, garoto. Toma na pepeca. Toma na pepeca. E foi o Marquinho do Varelo que comeu a minha tcheca, o Gabriel. Toma, babá. E o bagulho tá ficando frenético. Mais pólvora, Japa! A nossa equipe faz de conta! Do Liberal Prime também! E bora, minha líder! Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Olha você na Cirão Drive também! A nossa madrinha tá comigo! Não bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar tocar. Depois chego emocionado e pede pra ver. Eu quero ver a TF cantando comigo. Conta vantagem falando que é o pegador. E aí? Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou? Beijou depois que ela mamou. Eu quero ver todo mundo cantando comigo. Tu beijou depois que ela mamou. E aí? Que mamou. E aí? Boca de peito, tu tá beijando a mina. Bicho, nosso botadinho! Hoje eu vou pro rolê. Ei, só quem vai sair chapado, só quem vai sair chapado. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. E minha? Ufa, Fábio Assunção. Hoje eu e já gravando ao vivo a nossa primeira parte aqui no Campo da TV, Riquelme Marquinho. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Me chama que ela vem, vai! Começa de noite e só termina de dia. Na tcheca da tchequinha. Toma, toma, toma. Na tcheca da tchequinha. Bota tudo na novinha. Parceira brindada, Carol Tomelo, sua musa do óleo. Se liga. E a nossa debochada, a poderosa do Liberal. Nossa equipe de som do Bebelo Saúde, bora ver o som. Tamo juntos, velho. Humildade, simplicidade, sempre. O povo ser DJ Gingo. As minhas pra carretilha, bora o Gingo criado. Tamo junto, velho. Humildade sempre. E nós. Ei, enquanto chamam a atenção com Xandão, eu sou vou com o rei ao Sidney. Parceiro Sidney. Ele, Elias. O Robert. Parceiro Márcio, G Brasil, Bebelo Saúde, tamo junto. E aí, vai o som! Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. Eu sou original. Parceiro maluquinho, deve também. Tá comigo? Chamado gráfico, ela aguenta. E o Guilherme? O Luquinha também, nossa produção. Tamo junto, velho, fechado. E Gabi Marquinhos liberais. Se liga aí, malvada, nunca adoro, eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando, levando, papo, papo. Vai brisa, vai pro Kevin o Pino. Tá passando, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Parceirão, Juliana, Lulu também. A Larissa, bora pra cima. Bora, Bruna. E aí, Bruna? Bora, meu irmãozinho. Pra começar, pra começar. Pra começar, chama ele, cobre do que já tá vindo. Está de volta. Se liga! Está frenético o Campo da TV. É o DJ Gug e o Pierre. Passando beijão, Patrício Magrão também. Tamo junto, Liberal Prime. É o Patrick Magrão. Isso é Liberal, papai. Céu Piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha. Dentro do helicóptero. Ai. Vai fuder no céu piranha. Dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pierre. Patrick Magrão, o padrinho da Maitê. O Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um. Tu vai dar. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Ô, Xabá. Tu vai dar pra um. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou... O nosso parceiro Camarão, Rogério também. Vou... Estou liberal pra seu parceiro de carro, o bem Marquinho. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vou deixar você escolher. Aproveita. Aproveita! O nosso parceiro Júnior GDC também! O melhor momento! Tá no liberal! E vai pra cima! Xereca! Ignora! Aê, DG! Vamos fazer dessa boate um brega raver! Bora. Manda pra elas! Se envolve na dança! Ignora! E agora eu vou mostrar! Vou botar mal o joelhinho, rebolar no gostosinho, minha parada! E tá bonito o Campo da Terra, filho! Cheiro com carinho, rebolar! Gostosinho, a noite pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. Oh! Vai pra cima! Pode balançar, pode balançar, pode balançar. Vai pra cima, Marquinhos! Agora. Eu Estava enganado, nós estamos lado a lado, no banco dos empolgados, da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que matou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência. Obrigado a todos que se faz presente hoje, aqui no Canto da Terra Firme, curtindo o Bebê no Saúde, curtindo a Palmeirinha, curtindo o Mal Criado, e claro, o nosso Fantástico Liberal Prime! Fantástico Liberal Prime. E vai mexer nesse HD. E bora, Boninho, bora, Boninho, bora, Boninho. No 3, no 2, no 1. E agora? O nosso parceiro Padrinho Magrão, eles estão primeira dama, Ariane Rantas, tá comigo? Ser fechado com o liberal, tá comigo? Vai curtir do som. Já que isso é tremo, tem o nosso liberal a bordo. Já foi mais de 50 cartões vendidos. É pra explodir. Valeu, Leandro Calçados. Tamo junto. Pra relembrar o casco velho. Pra relembrar o casco velho. Canta assim, mano. Nosso Liberal Prime bem reduzido, né, Carlinho? Tá bonito! Aniversário do Rafa Lanches! Aniversário do Leandro Calçados! Parabéns, sucesso! Muitos anos de vida! Tamo junto sempre, viu? Humildade, simplicidade sempre! Que Deus nos abençoe! Tamo junto! Nossa GDP do Marco também tá comigo! Tá no liberal! Um abraço pra Sara Chicago e sobre o Marquinho! Dali, Marquinho! DJ Miguel me super! E hoje? É pra cantar! Essa daqui, Marquinho! Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. A nossa fantástica também por ali com a gente. Me entregando a outra alguém. Você veria o meu sentimento. E a nossa eterna surra. Não quer mais. Sou Roberto da Fantástica. Sempre, sempre será lembrado. Referir meus sentimentos. Sem outro amor vou encontrar. E aquele? Outro amor. Pra se ligar, Marquinhos. Olha que tá de beijo aí, Marquinhos. O nosso parceiro burro. E o maluquinho também. Motel. Alô, Fabrício, meu garçom! Vambora, meu braço, Nicolau! Vai pra cima! O nosso parceiro Nonato também! Amigo da Síria! Tá de berço! Parabéns, sucesso, muitos anos de vida! Tamo junto! João, só tamo junto, papai! Alô, Luquinha, alô, minha produção! Você é sempre seu fechado, velho! DJ México. Só primeira dança. Pra se ligar, o som do Libera. Aniversário do Rafael Anjos e Leandro. Passando Carlos Oliveira. Bora, Carlos. Já estamos gravando tudo ao vivo. Nicolau, prepara meu blaster. Alô, Nicolau, prepara meu blaster. Bonito, campo da TF, parabéns, o meu parceiro Rafinha, o Leandro também, tô de parabéns, viu, super lotado, Rafa Lancha, primeira dama também, tá de parabéns, primeira dama Rosiana também, gente, vou pedir um minuto de silêncio pra vocês, pra nossa eterna Sul, entendeu, um minuto de silêncio, por favor, sempre, sempre será lembrada, essa nossa primeira presidente das Fantásticas, um minuto de silêncio, por favor. Dá uma salva de palmas aí para nossa terra sul, com muita humildade, simplicidade. Hoje ela está no lado do nosso Senhor Jesus Cristo, e claro, sempre, sempre será lembrada por nossas aparelhagens de porte médio, e sempre, sempre será lembrada por nosso liberal. Então, meu blaster! Prepara tudo! Libera, Marquinhos! Agora você está sintonizado na maior tendência sonora. Joga a mãozinha pra cima! Fantástico Liberal Prime. Joga a mãozinha pra cima e bate na bombinha. Bate na bombinha. Só que acredita em Jesus. Só que acredita em Deus. E bate na bombinha. E bate na bombinha. Bate na bombinha. Bate na bombinha. Bate na bombinha. Bate na bombinha. Bora, bora. Pra começar, pra começar. Alô, Terra Firme. Os irmãos agora são Liberal Pride! Três, dois, um, ignora! Vai, vai! Tá bonito o campo da Terra Firme! Gandaia aqui com as motos fazendo rang. Alô, meu patrocinador Jabá! Acelerando, peraí, Marquinho. Só quem vem de moto aí, joga o capacete pra cima. Só quem vem de moto, joga o capacete pra cima. E quem tá solteiro aí, quem tá solteiro, joga o gritão. Rapaziada, o Paixão tá aí comigo, tá? Adocendo o Paixão na malvagem do Clube do Remo. agora eu quero ver. A torcida do Remo tá aí comigo, tá? A torcida do Leão, dá uma vai no clube do Paixão. Pressão pra todo lado! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do Prime. Ela já adora. As novinhas aqui do Prime. Ela já adora. Vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vai sentando, vai. Vai mulher, vai mulher, vai mulher. Ela vai pro rock doido, vestida de Supreme. Ela treme, treme tudo. Ela treme, treme tudo. Ela... O meu parceiro, o maluquinho no biscoito. Apaga tudo, minha produção. Apaga tudo, minha produção. Tudo no escurinho. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Isso aqui mostra quem é a Terra Firme de verdade. O bairro do Marco também. Então, joga tudo pra cima. Só que acredita em Deus. Pra começar, Marquinhos! Ei! Oh! Explode esse bagulho, Nicolás! Parceiro, tu, ele, o Jones também! Tá no liberal! E aí, garoto! Explode, Nicolás! Explode! Explode! Explode o bagulho! Explode o bagulho! Explode! Bagulho. A nossa irmã Zé Mauro Gil, criado também por ali! Vai pra cima! Dali, garoto! Mais pólvora! Ei! Oh! Tá bonito o campo da terra, viu, Marquinhos? Bota nela, bota nela! Bota tudo nela, bota tudo, tudo! Bota nela, bota nela! O meu parceiro Ferreirinha também tá comigo! Bora, Ferreira! O nosso parceiro Hugo Lima, fechadão com o Prime! Vinha! Vem, vem! Amanhã tem clássico da Baixada. Tá Todd Júnior. Vez de Vavãozinho, vez de Vavãozinho. Vai, garoto! Evoluiu! Eu sou Riquelme! E vai dançando, vai! 5 minutos aí! E logo mais cima, Maurício! Alô, Cisne, alô, Elias! Alô, Robertinho, alô, Chico! E sempre no nome de Rafa Lanches! Júnior Rock Hill! Mauro Depósito também! Leandro Calçados! Sobrenome! Tessono misturado! Estamos trabalhando também no nome de Buxique Multimarcas King B! A marca da Belilha! Barbearia Pop! É bandido pra caralho e a novinha não resiste! Olha a música da Belilha! E a novinha resiste. Camisa da King B, as novinhas tão na fita. Eu tô no rock doido, só caçando periquita, só caçando periquita, só caçando periquita. E não esqueceu também, o nosso parceiro Andrei da Moveria Retro. Amiga, bandido. Bora, garoto. Vai, garoto. Foi rica, mano. Jogou na pepe. Toma a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que eu queria comer minha tcheca. Toma, toma, toma. toma, toma, toma. E toma, toma. E não. O monstro manja, o maluquinho. Tem doida quando vê os caras doidos. O nosso empresário TF. Tô com a gente. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Solta a tua, Marquinho. Quando o Marquinho toca, o bagulho é doido. O bagulho é doidão, doidão. O nosso parceiro Leandro Cassaro tá de parabéns. Tamo junto sempre. Doidão, doidão. É nóis, Leandro. Doidão, doidão, doidão, doidão. Arrepia, Marquinho. Explode o bagulho. Alô, meu chamei, tá tudo pronto. Libera o Prime sempre, sempre. Obrigado, mano. Agora, Ricardo e Marquinho, tô junto com vocês, viu? Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque para pra refletir. Marquinho, deixa na batida pra mim. Deixa na batida. Rapaz, quem tá solteiro aí, levanta a mãozinha, dá um grito. Os homens casados aí, dá um grito pra mim. Os homens que se disseram que somos nós. E o nosso tempo é curto, mas também a gente faz assim, ó. Cadê? Ih! Você me perdeu. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou... Tá bonito. Mais uma! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. E mais, as meninas falando. Mas o tempo cantando assim. Tira o mundo da bola. Vocês. Dali Mix. Alô, meu amigo Romulo de Mello. Tudo pronto. Alô, Sidney. Bora me chamar. Faz a vinheta. Fala tudo, Marquinhos. Quero agradecer aí nosso parceiro Castelo também. Obrigado por acreditar no nosso trabalho, Marquinhos Mix Riquelme. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Carlos Oliveira. Obrigado, nossa fantástica também. A nossa musa do Alisson também. Tudo de parabéns. Obrigado, Clube da TF. Obrigado, meu Deus! Fantástico Liberal Prime. Fantástico Liberal Prime.